dor da velhice, um pai se levanta. José chega com seus filhos, a esperança encanta. Jacó com fé na cama se assentou, viu a promessa viva, o amor que o abraçou. Ó Deus Todo-Poderoso, nosso eterno abrigo, no caminho da vida, Tu és nosso amigo. Bendize essas crianças, faze-as crescer em Ti, como Efraim e Manassés, que em fé venham a fluir. Em luz Tu falaste, Senhor de compaixão, Teu pacto é eterno, firme no coração. Agradeço, ó Pai, por Tua fidelidade. Em cada geração, Tua mão é verdade. Ó Deus Todo-Poderoso, nosso eterno abrigo, no caminho da vida, Tu és nosso amigo. Bendize essas crianças, faze-as crescer em Ti, como Efraim. Sua alma se inquietou, mas Jacó sabia, o menor será maior. Na sabedoria do Pai, a verdade se firmou, o amor que transforma em nós sempre. Bendize essas crianças, faze-as crescer em Ti, como Efraim e Manassés, que em fé venham a fluir. Eis que eu morro, mas Deus será convosco. Palavras de Jacó, um legado glorioso. Promessas de terra, herança sem fim. Com a espada e o arco, vencemos assim. Essas crianças, faze-as crescer em Ti, como Efraim e Manassés, que em fé venham a fluir. Ó Deus, abençoa, faze-nos prosperar, como Efraim e Manassés, em Ti vamos andar, na luz da Tua graça.